boa noite. É exatamente a radar que sintoniza. Antena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online www.radarlisboa.fm. Segunda a sexta, 23, o Natal, o regime para a nova Toca do Lobo é Viriato 25. E pronto, já todos sabemos que há festa garantida logo no início de 2009, Kaiser Chiefs. Well, you may as well have pinned it to my door. Kaiser Chiefs as entradas e boas-vindas de Viriato 25, concerto já garantido para o início de 2009, certamente a apresentação de Off With The Heads. Por aqui também três temas de Spanish Metal, Never Miss A Bit, Like It Too Much, Kaiser Chiefs. parte do cartaz do Super Birkenstock, que arranca amanhã, dia 13. No caso deles, do Walkman, a participação é apenas dia 4 no Tivoli. Dois temas para You and Me, o álbum On the Water e In the New Year. Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Tiralinhas mais daqui a pouco, na noite de Viriato 25, a que noite que liga os dias de terça para

Tudo em soltas por enquanto. Daqui a pouco chegamos à hora de tirolinhas com a Ana Cristina Ferrão. Há também nesta primeira hora uma colher de blues. Acontece por volta das 23h45, noite, dentro do radar, com o Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Woven Hand. É bom que não se esqueçam, é tempo de balanço. Álbum notável, Ten Stones, dois títulos por aqui. The Beautiful Axe. Horse Tail, Woven Hand. Temos neste caso para os Woven Hand, antecedendo a emissão da noite de Tirolinhas. Woven Hand, Ten Stones. The Beautiful Axe, Horse Tail. E para finalizar esta pequena passagem e destaque, His Loyal Love. Thank you.

feriado 25 de noite dentro do radar. Dezembro é tempo de olhar a colheita de 2008 e lavar os cestos, é o que habitualmente fazemos. Já está em curso a construção do caminho para a nossa shortlist. Aguardem resultados ou informações em breve. Entretanto, por aqui, The Last Shadow Puppets. Assim não. Nova toca do Lobo no radar em tempo de balanços. Foram três temas para The Last Shadow Puppets, o álbum genérico The Age of the Understatement, título tema Standing Next to Me, e também este The Chamber. Vamos entrar no caminho de mais uma colher de blues. Acontece daqui a uns escassos minutos, e até não acontece antes, porque há Razor Light, Wire to Wire. What is love but a stranger's to feel? A sin you swallow for the rest of your life. You've been looking for someone to believe in, to love you until your eyes run dry. António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Às 25 de noite dentro do radar, união das noites de terça para quarta, caminho da meia-noite, 12 minutos até lá, colher de blues, harmónica e washboard blues, registros muito velhos de 1937 a 1940, assinados Jazz Gillam e Washboard Sam. Thank you. my way for you, baby. I'll treat you like a baby child. Said I would work for you, baby. Treat you like a baby child. When you're laughing at me now, mama, you'll be crying after a while. Did I give you my money? You treat me like a tramp. I've got holes in my shoes and my feet is getting damp. Oh, babe, you oughtn't be so doggone wild. When you're laughing at me now, mama, you'll be crying after a while. Seven, and you know what you wanna do. Sometimes you're gonna think about the good things I used to do. You laughed and laughed until you put my clothes in a pile. Well, you're laughing at me now, mama. You'll be crying after a while. Did I try so hard to get along with you? But somehow I couldn't please you, no way I do. You left and said, honey, that I was driving you wild. Well, you're laughing at me now, mama. You'll be crying after a while. Don't act tough. Give me your money, I'll treat you rough. Yes, I'm gonna get in. Yes, I'm gonna get in. I mean, I'm gonna get it. Yes, it's well to give it to me. Now the little dog started in to run. The big dog said, pup, you just begun. Yes, I'm gonna get in. Yes, I'm gonna get in. I mean, I'm gonna get it. Yes, well, give it to me. Yes, I'm gonna get it. I'm going downtown to see Lizzie Brown. She got the best jelly roll that is in town. Yes, I'm gonna get in. Yes, I'm gonna get in. I mean, I'm gonna get it. Get it well, give it to me. Short-legged woman can go a long, long ways. Yes, I'm gonna get in. I mean, I'm gonna get in. Yes, I'm gonna get it. Yes, it's well to give it to me. What it takes. I am no child. Makes no mistake. Yes, I'm running wild. Yes, I'm gonna get in. I know I'm going to get in. I mean, I'm gonna get it. Yes, it's well to give it to me. Jazz Gillam e Washboard Sam, harmónica e Washboard Blues, velhos temas 1937-1940, as escolhas de blues desta semana, por aqui em Viriato 25. Alternativa. É ótimo de balanço, não esqueçam. Silver Juice, Lookout Mountain, Lookout Sea. Final da primeira de duas horas de Viriato 25, Lookout Mountain, Lookout Sea. Isto a propósito da época de balanços de 2008, Silva de Jus, um álbum inesquecível. Way, way out past where the sidewalks disappear. If you're looking for someone, we could belong to each other. If you're not seeing anyone, Radar é meia-noite. O melhor festival de rock está de volta. 15º Superbox Super Rock. Bilhetes já à venda. Olá, boa noite. Sintoniza a Radar. Pontinha da antena 97.8 MHz de frequência. Emissão online www.radarlisboa.fm. Cada vez é mais fácil saber as notícias da Radar através do blog radar.blogspot.com. Por aqui, segunda a sexta, terça a sábado, 23, 1 da manhã, Viriato 25. Tudo muito aconchegadinho, é a nova Toca do Lobo. Que o frio aperta. Calçado 25 de regresso. É a segunda hora até à uma da manhã, nesta noite de terça para quarta. É tempo de balanços e temos aproveitado para ajudar a refrescar memórias. Caso, por exemplo, do álbum que foi da primavera de 2008. Lusitania Playboys, Dead Combo, na altura com o apoio evidente e forte da Radar. Sopa de Cavalo Cansado, Lusitania Playboys e Like a Drug, Dead Combo. iniciais da segunda hora de Viriado 25 no ar, em plena radar. Dead Combo, álbum de 2008, lá para a primavera atrás. Lusitânia Playboys. Entre as atividades de radar, o palco da radar esta semana ocupa-se de um concerto muito recente, final de outubro de 2008, dos Ex-Wife, right? Ex-Wife. Alternativa. Falamos daqui a pouco do álbum de família desta semana. Don Cavalli, um presente fresh cut ou new cut de Viriado 25. For the children, wag liberty and food. For the children, a brighter tomorrow. Peace and freedom, the thunder and sorrow. Justice for the children. Wonder Chairman. Wonder Chairman. Wonder Chairman. Wonder Chairman. For the children, poverty, poverty, more crews. For the children, hush, walk right. Children, what you expected, hush, don't talk back. Children, you elected. Wonder Chairman. Wonder Chairman. Foi recente inscrição nos nossos New Cuts, Don Cavalli, o álbum do genérico Cryland, temas Wonder Chairman e esta brincadeira bem mais habitual por aqui, Chéri de Monca. Darling de mon cœur, has gone to la maison. Darling de mon cœur, has gone to la maison. She's gone to la maison and left me too sad. Oh yeah, mon cœur est malade. Oh yeah, my heart is very mal. My heart is very mal. My eyes are oh yeah. Little girl, ready at the moment. Oh, little fille, ready at the moment. You stay out late, darling, honky tonk. Go! Mon cœur, come back à la maison. J'avais dans mon cœur, come back à la maison. Come back à la maison, dans les mi tout seul.

A alternativa. There are so many hours in the day. I know I've got work to do, but hey, my will to move or even use my brain is weathered by eternal English rain. And when the talk show ends, I scream right at the screen for more pregnancies. I can't fall asleep, it's almost three. So what are the flowers out on the street? I spent 5 hours on the mats last night, avoiding the monsters under my bed with square eyes. How fantabulous it is to be so scared of the dark like this. I know I've got work to do. It's a beat. I'm staggering round, I can't find the switch. I spent 5 hours on the mat last night, avoiding the monsters under my bed with square eyes. Now I dare not stick my feet on the air in case they might sing the monsters on. Feriado 25 foi chamada a atenção para o álbum de família com Dalla Soul, ou já as 14 a inteira, ou integral de 3 Feet High and Rising. Did you drop a clanger? E o Gene McGuinness, vezes dois temas, did it all pour? Monsters Under My Bed, Moscow State Circus. Twice in the exact. folgam os espíritos. É a altura habitual de Boomerang. Esta semana começamos com duas noites para uma dupla dedicatória aos Golden Smog. Ok, that's a speed. 3, 4, 2, 3, 4. Is that weird? banda que motivou algum culto. Referimos aos Golden Smog. Discografia dispersa, agora recuperada em Stay Golden Smog. The Best of Golden Smog, The Rigo Disc Ears. Recuperação discográfica, como tem sido o hábito, através da Rhino. Duas noites dada à extensão de repertório para Boomerang recuperar Golden Smog. Aqui está a versão, ou a edição 2. Light up the horizon just like the sun. Still it's noon. Body's being hung for drying. Now there's one. Guess they're through. Hearing sirens on the street, getting closer. Please don't stop. Race won't be with these feet. Even closer comes the drive. Chair, I thought you were sleeping. Your eyes roll back, your lips blue. It was a drag to be a dragon. You down the hall till you came to. Porque em feriado 25, cerca da meia-noite e 30, duas noites dedicadas à mesma banda, o que não é costume, só quando o repertório o exige. The Best of Golden Smog, The Rico Disc Ears. Ding. Yeah. juntei hoje dois bumerangues dedicados a Golden Smog, The Best of Golden Smog, da Rico Disc Ears. É o Perro del Mar. Quarta-feira, dia 3, Maxime, meia-noite e 15. É o Super Boca em Stock que arranca hoje, dia 3. Dia 3, que é exatamente também a data de estreia de Viriato 25 por aqui, na Radar Nova Toca do Lobo. Obrigado por todo o apoio enviado e por toda a compreensão que sentimos. Keep this frequency clear! Daqui a pouco há na ponta da língua, caminhamos para o final da emissão de hoje, terminar uma, mas na ponta da língua um pouquinho mais tarde. Regresso com Mind Made Up. Não é esta a ideia. Regresso para alguns inesperados. Mind Made Up. ACR. A Saturn Ratio.

1985, a recriação de grandes standards de muito antigamente, dos anos 30 em diante, Boulevard of Broken Dreams, It's the Talk of the Town, é o Na Ponta da Língua desta semana, em feriado 25, Radar. Tchau. Radar,